Salvador, numa estrebaria, tinha por mãe Maria, vindo de uma divina concepção. Já se fazia notar, pois falava de vida, amor e paz. Com autoridade plena do que dizia, deixava a boca aberta os anciãos. Viveu por e para todos, sua bandeira de igualdade e justiça a todos os homens. O seu nome é história, perpetuada só com glórias. Consagrado está como único entre os deuses. Esse nome me lembra de luz, de luz. Oh, oh, oh. Jesus, Jesus. Esse nome me lembra de luz, de luz, de luz. Viveu por e para todos, sua bandeira de igualdade e justiça a todos os homens. O seu nome é história, perpetuada só com glória. Consagrado está como único entre os deuses. Nome me lembra.